mas o mundo perde a graça e o desejo de viver. Sua mente está confusa, o seu erro lhe acusa, ninguém quer se entender. Seu presente já passou, seu futuro já chegou, eis a grande decisão. O juízo lhe espera, fazer algo eu quisera, mas não há compreensão. Jesus Cristo nos alerta, ó igreja, te desperta, este mundo não tem nada pra lhe dar. Vamos olhar para cima, nosso mestre se aproxima, breve iremos descansar. Passado, já velhinho e cansado, o dilúvio anunciou. Mas o mundo corrompido a ele não deu ouvido e nas águas consumou. Nós estamos anunciando, Jesus Cristo está voltando, mas ninguém quer nos ouvir. Eu, porém, tenho certeza que uma grande riqueza nos aguarda no porvir. Jesus Cristo nos alerta, ó igreja, te desperta, este mundo não tem nada pra lhe dar. Vamos olhar para cima, nosso mestre se aproxima, breve iremos descansar.